promovida pelo sertão. Entro por guerras de terra batida, barracos e bolsados com a vida. Um lugar de poucas esperanças de vida, espera por um livro de esperança mútua. Até parte das palavras de Marcos, que é um exemplo de canto do povo, caminho tortuoso, com meu vigiano sertanejo. Aqueles que enaltecem os olhos infantis, os pequenos vilarejos. Eu poderia estar falando do sertão pernambucano, do penado sertão cearense, todo conhecido sertão baiano, mas nesse povo que volta de feio, é o sertão frioso que está em primeiro plano. Extremo Oeste da metrópole se machanindo, traz em si os perdedores e perdedoras lutas, mesmo em épocas de festas olímpicas, ressurge com a fila que prefere os sagrados. Traga-se cultura para o mundo periférico criado. Abra a porta dos palácios, entre no municipal. Mas que a cultura mora principalmente nas favelas. Aqui não deve existir vento. Não somos carentes de filantropia. Apenas estamos fora do jogo do sistema. A favela guarda, tenta um revide. Faremos nossas próprias poesias. O tema, a gente mesmo decide. Cresceram com a força de pedreiros suicidas.